Dr. Veludo apresenta Crónicas de Cinema, com o alto patrocínio da Fundação do Filmezinho Abandonado, Cinema Xunga e Nas Nalgas do Mandarim, em estéreo ou disponível. Ora viva! Amigos, vamos continuar aqui a nossa saga de grandes filmes de terror que não são tão lembrados quanto deviam. Hoje vamos falar de um dos meus preferidos. É um filme que deu origem a uma saga coesa, Não é daqueles que cada vez é um diferente, no espaço, debaixo de terra, no passado, no futuro, e o pai, a mãe, um primo, tem nada a ver, personagens diferentes e até origens diferentes. Falo de uma saga coesa. Falo, obviamente, de Fantasma. Fantasma de Cuscarelli. Este grande visionário que nunca foi reconhecido pelo seu talento. Quer dizer, foi, com os ordenados melhores, mas nada a dizer, epá, o meu preferido é o Coscarelli. Não, ninguém diz isso. Digo eu hoje. E é só hoje. Bom, o Fantasma é o quê? O Fantasma é um filme de 1979 que conta a história de um jovem. Um jovem adolescente, muito novo. Digamos que é um tipo de papel que, às morais atuais, nunca seria feito. Mas nesta altura foi maravilha, melhor. E então, o Fantasma é a história de um jovem que tem um irmão mais velho. Um dia, um amigo do irmão morre e há um funeral. Isto tudo para deitar as peças essenciais desta mitologia. Após o funeral, vai toda a gente para o cemitério, curiosamente. Uns para fornicar, outros para ver fornicar com os binóculos, que é o caso do nosso jovem. E o que é que ele vê? Ele vê que o coveiro, barra o senhor da agência funerária, barra tudo e mais alguma coisa relacionada com o cemitério, é um senhor enorme, que pega num caixão como quem pega num quilo de farinha. E eu fico indignado e digo a toda a gente, epá, pessoal, algo se passa neste cemitério, porque este coveiro não é boa res. Então toda a gente foi ao cemitério e depararam com o chamado Tall Man, o homem alto, que é nada mais nada menos do que o vilão, a figura central de todos estes filmes, que é um senhor, uma espécie de um demónio, que usa os cadáveres das pessoas que morrem, ou seja, abusa da sua profissão, para os enviar para outra dimensão, onde eles se transformam em guerreiros numa guerra interestelar. Esses guerreiros, por vezes, às ordens deste homem alto, deste Tall Man, vêm a esta dimensão para fazer o mal, para serem maléficos. São uma espécie de minions, os minions do Tall Man. A mitologia não fica por aqui, uma vez que existem também umas armas que são uma espécie de bolas de Natal, de árvore de Natal. Ui. São umas bolas voadoras que são enviadas pelo Tall Man, que se cravam e que arrancam cabeças e perfuram. Cada uma delas tem uma função. E estas são as tais bolas místicas, mágicas, assassinas deste homem. Este filme tem a particularidade de começar como um simplório filme de terror, de um demónio de que habita um cemitério e que se alimenta das almas e dos corpos de quem se vai, para se transformar rapidamente numa obra multidimensional em que as pessoas são enviadas para outras dimensões para combater um mistério que estará do outro lado. O que é que espera? Quem é o Tall Man? Será humano? Será extraterrestre? Bom, e isto tudo com uma música muito boa, um bom ambiente e uma boa evolução. O filme vive sempre naquele limite entre o sonho e a realidade, mas de uma maneira agradável, não é daquela maneira preguiçosa que às vezes se usa fazer. Outra coisa também neste filme é que é uma obra de amor. É uma obra de amor que nasceu de uma paixão que este homem tinha por fazer um filme que assustasse. Estamos a falar em 1979, estamos a falar numa época pré-slasher, talvez ali ao mesmo tempo do Halloween, mas que ainda não se tinha enraizado na cultura cinematográfica esta coisa de matar, esta coisa de fazer filmes de terror para levarem os adolescentes e os jovens ao cinema para fugirem do jugo dos seus pais, onde podiam no fim fumar umas ganzas e copular que nem coelhos. Bom, eu sugiro que vejam este filme e depois, se puderem, que vejam as suas 4 sequelas, todas elas complementares. Uma das coisas também impressionantes neste filme e nesta saga é que no auge do cinema de terror, de Freddy Krueger, Pesadelos em Elm Street, Sexta-feira 13, quando no início dos anos 80 se viu que era lucrativa aquela indústria, Hollywood tentou pegar nela. E o que é que aconteceu? Pegou no ator principal, pegou na sua namorada e substituiu-os por lourinhos de olhos azuis, altos e esbeltos, que podiam aparecer nas revistas, podiam-se fazer pósters para colar na parede. No entanto, os fãs, aquele núcleo duro que sustém este franchise, os fãs não aprovaram. E não aprovando, isto acabou por ser algo muito bizarro, porque depois, no terceiro filme, voltou todo o elenco inicial, voltou todo o poder artístico por trás desta obra e o franchise retomou o seu ritmo, sendo que o 2, mesmo com atores diferentes, é canon, ou seja, faz parte da história oficial do franchise Fantasma. Quero, no entanto, pedir-vos que deem uma vista de olhos a esta obra, não diria esquecida, mas é muito pouco aclamada, que é o Fantasma. E adeus, beijinhos e abraços.